noite é você. Pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós, numa viagem debaixo dos nossos lençóis. A roupa que eu quero vestir essa noite é você. Estrelas, o nosso prazer. Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós, numa viagem debaixo dos nossos lençóis. Olhos queimando de tanto desejo. Eu quero sempre mais. Ah, como eu quero mais você. A roupa que eu quero vestir essa noite é você. Pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Separados pra nós, numa viagem debaixo dos nossos lençóis. A roupa que eu quero vestir essa noite é você. Pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Carroça da Saudade. Como é que é? Banda. Vai achando que é fácil conviver com a dor. Esqueceu um grande amor. Vai achando de boa trocar o meu beijo pelo de outra pessoa. Você vai ouvir um eu te amo por segundo. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca. Falar que te odeio, tirando a sua roupa. Mas em quatro paredes, no quarto escuro. Você vai ouvir um eu te amo por segundo. W7, emoção do início ao fim. Carroça da Saudade. Eu sei que ele te machucou. Eu sei que ele te enganou. Que cara otário, vacilão. Esse infeliz

cabeça e quase surtar. Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? O ditado é certo, depois que perde sabe valorizar. Que você liga pra mim toda madruga, me diz que tá com saudade, pede pra voltar. Me disseram um tempo desse quase surtar. Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? Mais um sucesso, Zezé de Camargo Luciano. Pra quem tá sofrendo por amor, pra quem ama assim como eu, vamos embora! A Carroça da Saudade. Antes de voltar pra casa, diga pro seu coração esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão. Quando o amor termina, fica fácil esquecer. Você quer meus beijos, eu desejo tanto ter você. Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim. Nossa história de amor não pode terminar assim. Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão. E segurar no peito esse medo de pedir perdão. Quando fico em seus braços, me faz bem o teu perfume. Sem você na minha vida, quase morro de ciúmes, de ciúmes. Abra essa porta de uma vez e traz pra mim felicidade. Joga pra fora do meu peito essa saudade. Abra essa porta de uma vez, pra que lembrar do que é passado. Quero você aqui pra sempre do meu lado. Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim. Nossa história de amor não pode terminar assim. Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão. E segurar no peito esse medo de pedir perdão. Quando fico em seus braços, me faz bem o teu perfume. Sem você na minha vida, quase morro de ciúmes, de ciúmes. Abra essa porta de uma vez e traz pra mim felicidade. Joga pra fora do meu peito essa saudade. Abra essa porta de uma vez, pra que lembrar do que é passado. Quero você aqui pra sempre do meu lado. Abra essa porta de uma vez e traz pra mim felicidade. Joga pra fora do meu peito. Carroça da Saudade. Como é que é? Banda QM. Hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor. A ferida meio aberta foi mexer e piorou. Coração tava rendido, pois sabia que existia amor. Alguém disse, conte sempre comigo. Palavras ao vento voou. E foi amor, eu sei que foi. Mas você me magoou. Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou. Foi amor, eu sei que foi. Pedi muito pra você ficar, mas já tinha. Foi porque quis te

Carroça da Saudade. Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento. Não consegui sintonizar seu pensamento. Saber o que você queria arrancar de mim e deixando assim. Não sei. Com seu olhar, e apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo. A gente vai voltar mais uma vez. Vai durar um mês e vira ex. Cê sabe o que eu tô passando. A gente não dá certo, mas continua tentando. De tanto eu bater na mesma tecla, ela quebrou. De tanto botar lenha na fogueira, ela apagou. Mas tem uma proposta indecente. Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente. Vai ser melhor pra gente. Eu tô precisando é disso. De uma recaída com você sem compromisso. Só amor de cama e mais nada além disso. Ai, ai, cê me usa e depois cê vai. Eu tô precisando é disso. De uma recaída com você sem compromisso. Só amor de cama e mais nada além disso. Ai, ai, cê me usa e depois cê vai. Cê me usa e depois cê vai. Um abraço, Minas Telecom, Soneca Paredão, Paredão Topinha X-Game. Já sei, a gente vai voltar mais uma vez. Vai durar um mês e vira ex. Cê sabe o que eu tô passando. A gente não dá certo, mas continua tentando. De tanto eu bater na mesma tecla, ela quebrou. De tanto botar lenha na fogueira, ela apagou. Mas tem uma proposta indecente. Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente. Vai ser melhor pra gente.

da frente que a carroça chegou.